Seção 16 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Mater Originalis. Forma vermicular desconhecida, que estacionaste, mísera e mofina, como quase impalpável gelatina nos estados prodrômicos da vida? O hierofante que leu a minha sina, ignorante é de que és, talvez, nascida dessa homogeneidade indefinida que o insigne Herbert Spencer nos ensina. Nenhuma ignota união ou nenhum nexo à contingência orgânica do sexo a tua estacionária alma prendeu. Ah, de ti foi que, autônoma e sem normas, ó mãe original das outras formas, a minha forma lúgubre nasceu. Fim do poema.